Use o superlativo. Siga o exemplo. Esta rua é muito, muito movimentada. Ela é movimentadíssima. 1. Este exercício é muito, muito fácil. Ele é facílimo. 2. Nossas secretárias são muito, muito boas. Elas são ótimas. 3. O bosque é muito, muito agradável. Ele é agradabilíssimo. 4. Do correio à prefeitura é muito, muito perto. É pertíssimo. 5. O asfalto desta rua é muito, muito ruim. Ele é péssimo. Faça frases com o superlativo. Siga o exemplo. 1. Rolls-Royce, carro caro do mundo. O Rolls-Royce é o carro mais caro do mundo. Sibéria, região frio. A Sibéria é a região mais fria do mundo. 3. Amazonas, rio comprido do mundo. O Amazonas é o rio mais comprido do mundo. 4. A China, população grande do mundo. A China tem a maior população do mundo. 5. Vaticano, país pequeno do mundo. O Vaticano é o menor país do mundo?